rotina. Pra se lascar, pra te sonhar já não é o bastante, irmão. Pra terminar sem se sujar, tão fácil corromper. Depois de cair no erro, não adianta chorar. Só voltar que o mundo deu. Só não vive quem tem medo de ver a morte chegar. Crime é crime, eu queria voltar só uns poucos anos atrás. Pra poder refazer, não me cansa correr. É que esperar não dá mais. O bug é bruto, fi. O mesmo rosto que fez rindo existe em fazer chorar. E não relance a reação, coisas fora do lugar. Carne rasgada entre o ter ou não tem. Sociedade que impõe seus padrões de beleza. Um falso poder se limita a chefões. Miram minhas condições pra matar com frieza. Quem dorme no ponto não pega meu ponto. Safado não escape, não é só da caneta. Chegamos na sola sem boot dos outros. Vários empecilhos que eu fiz virar letras. Não sei da metade do mal que me cerca, mas sei quantos anjos ainda tem. Corpo tá fechado, mente sempre aberta. Conheço os que querem meu bem. Lá fora a bruxa tá solta. Daqui registro o movimento. Não tem pra trocar, cala a boca. Sem jogar palavra no vento. O quanto cê sonha no fim dessas contas condiz com o quanto cê dorme. Puxa a capivara da sua vida louca. Confere se tá nos conformes. Que a vida que cobre é a mesma. Que lança no meio armadilha. Vamos pôr as cartas na mesa. O que pra você é picadilha. Ontem era um louco no corre. Hoje o conceito é Vietnã. Vamos ver quem mata, quem morre. Quem vai desfrutar do amanhã. Pra mim tá normal, segue o bloco. Já era assim antes de mim. Se é pra lotar casa, eu loto. Mas sem me esquecer de onde eu vim. Pra se lascar, pra te sonhar já não é o bastante, irmão. Pra terminar sem se sujar, tão fácil corromper. Depois de cair no erro, não adianta chorar. Vou voltar que o mundo deu. Só não vive quem tem medo de ver a morte chegar. Crime é crime, eu. Pra se lascar, pra te sonhar já não é o bastante, irmão. Pra terminar sem se sujar, tão fácil corromper. Depois de cair no erro, não adianta chorar. Vou voltar que o mundo deu. Só não vive quem tem medo de ver a morte chegar. Crime é crime, eu.